menino apressado, onde é que vai com tanta pressa acelerada? Menino, vê se dá um jeito e não corre, se não tropeça e o zumbi tá lá no chão. Caminhando devagar, sem pressa você chega lá do outro lado. E um abraço apertado vou te dar, pois todo mundo é amigo pra valer. Pois todo mundo é amigo pra valer. Pois todo mundo é amigo pra valer. Pois todo mundo é amigo pra valer.